0024 with Bex, correct. Call me, ready to push back and start engines. All ready for push back and start engines. Espera, dá 1-0-9-4 ali, decola a pista 10, vento 1 a 0 graus, 8 nós. Ali decola a pista 1-0, gol 994. Tá. 2000? Autorizado 2000, reporte estabilizado VLS X-Ray da pista 1-0, 4178. Portará 2014. No 714, submantém o nível 230, chame centro Recife, 125.45, alterno na 26.85. 2545, 2685, pegado. Estabilizado, leve 6746. 6746, complete a aproximação, chame a torre na 8.6. Reporte no externo, abaixado e travado. Reporte tem o nível 050, o ajuste na 994, decoda aos 4:30, agora sim, meu voo. Time. Decoda aos 4:30, transfere controle, bom voo. 98, boa. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Repouso, 7-4-6. 5-0, vai conforme autorizado, gol 994. Vizinho 7-0, desce para 3.000 pés, o ajuste na 094. 3.000 ajustado, já, então 3.7-0. Webjet 5809, acione identificação, autorizado chegar da Mari, vê se mantém o nível 060, o ajuste no 094. Nível 060, Mari DC, ou no 064, Web 5809. 060, via guia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro no 064. Cliente via Índia, reportará a prova no ponto de espera, ajuste no 014, gol 1606. Controle Salvador, Golo 994. Prossiga. Solicito da presente pro de Aracaju. Aguarde. Controle 178, complete aproximação, torno na 8 decimal 6. 86 visual, agora. Obrigado. Tan 3170, desce para 2000 pés, o ajuste na 094, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2000, reportará estabilizado, Tan 3170. Alfa, parte 3, do BFF. Torre, boa noite, azul, 4178, final da 10, hora de 7 milhas e meia. Faça no stand, baixado e travado, eu volto no 78. 78. 994, da presente voo Aracaju. Bandeira da Aracaju, 994, obrigado. Baixou e travou, 4178. 4178, pouso autorizado, pistão na 0, ventou no 40 graus, 8 nós. Livre, pouso na 0, 4178. Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2345. Obrigado, por que se nasceu em táxi na 89. Luna, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 26, até presumo que é zero, muito obrigado. Do 4432, desce para 3000 pés, o ajuste na 0 na 3. 3000 na 3? Jet 5809, desce para o nível 050. Desce para 050, 809. Na final, baixar travado. 3170, vento 140 graus, 99, aguarde pista livre. Guardando pista livre, está 3170. Bruno 78 no solo 54, Taxi Alfa Kilo no pote 3, já tenta o sinalizador. Alfa Kilo, pote 3, pote 3. Tantrizona 70, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na missão no 0, Tantrizona 70. Lima, tem capacete 1-0. Lima tem a 1-0, gol no meio, 0-6. Taxi, boa noite, 9-6, POB 66, 12-40, Fortaleza. Boa noite, 9-6, via Índia, reporte pronto no ponto de espera, última 33. Índia, reportada. Tantrizona 70 no solo 56, taxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Tantrizona 70, sobrevivendo. Tantrizona 06, vento 1 a 30 graus, 99, autorizado decolar, pista 10. Livre decolagem, 10, voo 1606. Salvador, pode ouvir a tua fã? Boa noite, 96 Lima, mantém a cabeceira na zero. Portugal, go ahead. Stato 1-0, request to hand start. Push hand start and in approved, come back ready to taxi. Push hand start approved, call ready for taxi, pode ouvir a tua fã. Colado 58, transfere 198, bom voo. 198, bom no meio, 06. Controle, boa noite, gol no meio, 06. Gol no meio, 06, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 390. Subir, mantenha o 390, gol no meio, 06. Estabilizado, localizador, dá o número 44-3-2. 4432, completa a aproximação, turno 198, decimal 6. 2864432. Webjet 5809, desce para 2000 pés, o ajuste na 03, reporte estabilizado da ILS X-ray da pista na 0. 2000 pés, chamada estabilizado, X-ray 10, F-509. Ele 130 graus, 7 nós, tem livre, decolar em pista 10. Jambo no 606. Confirme pro gol no 606. Oi, Jambo, da presente. Ciente, vai, vá, Jambo, da presente, gol no 606. Torre Salvador, boa noite, azul 4432, estabilizado de LS, então no 0, baixo e travado. Azul 4432, vento de superfície agora de 130 graus, 8 nós, estão no 0 livre, pouso autorizado. Teste de pouso na 10, 4432. Decolado aos 3, o Lula transfere controle para o voo. 19-8, boa noite. 9-8, nós venha. Controle Salvador, gol no 896, bom dia. Gol no 896, bom dia. Contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Subir mantém o nível 3706. 3709, complete a aproximação, chame a torre no 8, beijo, malmeia. 7809, boa noite, 5809. Boa noite. Salvador, boa noite, WebJet 5809, interceptado, localizado. 5809, reforço no externo, baixado e travado. 809. No 606, submantenha o nível 390. Chame agora Centro Recife no 25.45, alterno no 126.85. Vai subir, manter o nível 390. Vai chamar Recife agora 12545, alterna 12685, gol no 606. Salvador, reporte, confira do Forma em Paciente. Portugal 024, approved the taxi via Juliet and Alpha to holding point. Canet now 1013, confirming people on board. Canet 1013, clear via Juliet and Alpha, and then we have 231 people on board. Portugal 024. Passando o marcador externo, é 5809, trem baixar e travar. 5809, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Vento autorizado, pouso pista 10, 5809. Capitão de Alvo, Capitão de Alvo, Capitão de Alvo. De passagem ao Portugal, após prossiga via Juliette ou Índia, seu critério, até o portão 1. Tá, gente, dando a passagem para Portugal, após a critério via Juliette ou Índia, portão 1, né, do 4, tá, gente. Submantém o nível 370, chame centro Recife na 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 85. Nível 370, Recife 2545 ou 126-85. Bom dia, bom voo. Obrigado. Portugal 024, first line 9, end rate, fechou de 1-0. Bom dia, só um minuto para copiar. Aracaju 190, prepara Puca, Jama, foi direto. 5809 no solo 06, taxi via Alfa, Juliette, para Alfa, Juliette ou Índia, portão 2. Alfa, Juliette, Índia, portão 2, 5809. Permanece na sua escuta, torre 5809. Afirmativo. Portugal 024. Clear the for takeoff, point 150 degrees, 6 knots. Clear for takeoff, Portugal 024. Zero two four, Ibonet 08, contact 119 decimal 80, good flight. 119 decimal 80, Portugal 024, muito obrigado, até a próxima. Adoro, Porto, muito boa noite, Portugal 024, Puka, departure, Zipa transition. Air Portugal 024, boa noite, weather contact on departure, climb and maintain flight level 370, Puka departure. Lama mantém flight level 370, Puka departure, Portugal 024. Meio transponder na 3 350, correto? Chame para o feedback acionado. Camarada, 509 está em via Índia, né? Confirma? 509. Seu critério. Gal 024, fly direct to Jammu position. Say again the point direct to airport Gal 024. Fly direct to Jammu position, airport Gal 024. Direct to Jammu position, airport Gal 024. Autorizado, pushback acionar, chame o SAC 3520. Mapa no táxi 3520.